tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its phase, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its phase, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys the jingle in your pocket, words the jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along a shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway in the fragment of a song. Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over in the autumn of goodbyes, for a moment you could not recall the color of his eyes. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever-spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Está a ouvir Ouro e Platina. Zazi a sa visite au zoo. Zazi sut son sang sans s'amuser d'un verre luisant d'Isidore Isou. Quand zut un vent blizzard, fusant de sang falzard, voici zigzagant dans les airs Zazi et son blazer l'oiseau des îles pris au zoom par un paparazzi zigouilleur visionnaire de Scherzi de Mozart. Drôle de zigoto, zieuteur du genre blasé, mateur de photos osées. Zazi, sur les vents alizés, s'éclate dans l'azur aussi légère que bulle d'Alka-Seltzer. Elle visionne le zoo, survole un chimpanzé, gazelle, lézard, zébubuse, zégrisli d'Asie, l'oiseau des îles est pris au zoom par l'autre zèbre bonne zig, Zazi le fusil en d'un bisou. Lui fait voir son bazar, son zip et son zippo, fondu de un jusqu'à zo. Gostou da música que ouviu? Pois a que vem a seguir é ainda melhor. Limão com mão. Baby, diz porquê não me quer no coração. Diz que é ilusão. Demais, demais. Você foi tudo pra mim, toda a paz. Já nem sei quem sou sem esse amor. Essas partidas pelo teu amor sofri. Hoje eu vi, agora eu sei, que todo amor que dei, eu sei você não quis. Sei que eu te amei. Baby, foi demais. Tantos sonhos de amor, tudo acabou. Baby, quando o sol toma conta da manhã, vai lembrar que sou. Sei você não quis. Sei que eu te amei. De essas partidas pelo teu amor sofri. Hoje eu vi, agora eu sei, que todo amor que dei, eu sei você nunca quis saber.

veneno, cor de rosa, suave, sereno, moreno. Nesses seios tem todo o veneno que você chama. Querer que a mulher vá viver sem mentir.